Eu queria ser o banquinho da bicicleta, pra ficar bem no meio das pernas e sentir o seu ano suar. Ah, eu queria ser a calcinha daquela menina, pra ficar bem perto da vagina e às vezes até me molhar. Mas eu não sei o que se passa nesta cabecinha. É claro que é a minha, você não pode duvidar. Ou não fica quieto, não me deixe envergonhado, pois se eu ficar excitado, a minha calça vai estourar. Queria ser o banquinho da bicicleta, pra ficar bem no meio das pernas e sentir o seu ano suar. Eu queria ser a calcinha daquela menina, pra ficar bem perto da vagina e às vezes até me molhar. Mas eu não sei do que se passa nesta cabecinha. É claro que é a da minha, você não pode duvidar. Ou não fica quieto, não me deixe envergonhado, pois se eu ficar excitado, minha cara.